Próxima canção que vamos tocar não é uma canção, é um tema instrumental, chama-se Finisterra. É um tema original, concebido, criado e composto por Dudas, nosso guitarrista. Thank you.